Eu sou Gabriel Souza, estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E o Riff Service desta semana não tem uma temática específica. Vai ser o desfilar de várias épocas e de vários estilos de hard rock. E vamos iniciar com um hard rock mais dançante, mais melódico. E vamos começar com os Urgent. E do álbum Cast the First Stone, vamos ficar com a música Running Back. Para vocês, Urgent, Running Back. E nesta sequência, com um som mais melódico, após Urgent, ficamos com os Bad Company. E do álbum Dangerous Age, ficamos com a música No Smoke Without the Fire. E este álbum não conta com o vocalista original da banda, Paul Rodgers. Quem assumiu os vocais no álbum anterior a este foi Brian Howie. E terminamos esta sequência com os FM. E do álbum Rockville, ficamos com a música Runaway Train. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três vozes femininas. E vamos iniciar com a norueguesa Issa. E do álbum Crossfire, vamos ficar com a música Heartbeat. Para vocês, Issa, Heartbeat. Forte. E nesta sequência de vozes femininas, após Issa, ficamos com Paola Peregrini e Lex Rock. E do álbum Dreams Come True, ficamos com a música Senza Difesa. E terminamos esta sequência com uma banda clássica dos anos 80, a banda Rock Goddess. E do álbum Rock Goddess, ficamos com a música Angel. E vamos agora para uma nova sequência. E nesta sequência vamos ter três bandas brasileiras. E vamos iniciar com os Cavalo Vapor. E dos Cavalo Vapor vamos ficar com a música Epicentro. Para vocês, Cavalo Vapor, Epicentro. We'll be right back. gente ver que pode voar por sobre o mar até o luar, voando juntos, vivendo assim até o fim, sem olhar pra trás. Eu vou te encontrar, eu vou te dizer, somos loucos, eu e você. Quero te molhar de tanto prazer, vamos juntos, eu e você. E nesta sequência de bandas brasileiras, após Cavalo Vapor, ficamos com os X-Rated. E do álbum Animal House, ficamos com a música Free Will Ride. Terminamos esta sequência com os Hey K. E do álbum Hey K, ficamos com a música Voo Veloz. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser a primeira sequência de baladas deste nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com uma banda que já é presença habitual no nosso Riff Service, o supergrupo LRS, Laverde, Ramos e Shotan. E do álbum Down to the Core, vamos ficar com a música Almost Over You. Para vocês, LRS, Almost Over You. I've tried everything and I've done all I can. And it ain't easy, baby, to let it go. How much time have I lost? Heaven knows. I can't go on if you don't belong to me. To the wall, lost my will to fight. You may be sorry, baby, so am I. I've watched love quickly grow, slowly die. So scared of the dark, frightened now to close. Heavy eyes escape this dream, haunts my every cell. Whenever I sleep, Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência de baladas após LRS, ficamos com os Asia. E do álbum Silent Nation, ficamos com a música Blue Moon Monday. E vamos agora para uma nova sequência e vamos mergulhar num hard rock mais clássico, mais à moda dos anos 60 e 70. E vamos iniciar com Billy Gibbons, o eterno vocalista e guitarrista dos ZZ Top. E do álbum Perfectamundo, vamos ficar com a música Piedras Negras. Para vocês, Billy Gibbons, Piedras Negras. We'll be right back. E nesta onda de rock clássico, após Billy Gibbons, ficamos com Paul Kossoff. E do álbum Backstreet Crawler, ficamos com a música I'm Ready. E Paul Kossoff é o falecido ex-guitarrista dos Free. E terminamos esta sequência com os T-Rex. E do álbum Electric Warrior, ficamos com a música Gypster. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar a um som mais melódico e vamos iniciar a sequência com a eterna voz dos Magnum, o eterno Bob Catley, e do álbum When Empires Burn vamos ficar com a música Someday Utopia. Para vocês, Bob Catley, Someday Utopia. a star. She was really feeling down. I sat beside her and she needed a light. I wanted to give her more to make her feel right. At first she hesitated, then she wanted to be paid. Last I told her, e nesta sequência com um som mais melódico, após Bob Catley, ficamos com os Cobra, banda que contava com Jimmy Jamison e Mandy Meyer, e do seu último álbum, o seu único álbum, First Strike, ficamos com a música Traveling Man, música que muitos anos depois foi gravada pelos Gotthard. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com dois nomes, com duas bandas que cantam em espanhol. E vamos iniciar com Barilari, o vocalista dos Rata Blanca, e do álbum Abuso de Poder, a ficar com a música Sin Escrúpulos. Para vocês, Barilari, Sin Escrúpulos. Oh, E após Barilari, ficamos com os Avalanches. E do álbum Los Poetas Han Muerto, ficamos com a música Jamás. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com os 101 South. E do álbum No U-Turn, vamos ficar com a música End of the Game. Para vocês, 101 South. End of the game. I'm walking on sunshine. sun. Maybe it's the way you smile and I come all undone. Ooh, babe, lost in love is what I feel when I'm with you. Baby, why you choose when I'm with you? Oh, oh, oh. estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência de baladas, após 101 South, ficamos com os canadianos Sheriff. E do álbum Sheriff, ficamos com a linda balada When I'm With You. E terminamos esta sequência com os Takara. E do álbum Eternal Faith, ficamos com a música Colors Fade. E nesta época, os Takara contavam com Jeff Scott Soto como vocalista. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos iniciá-la com os Elevener. E do álbum When Kaleidoscopes Collide, vamos ficar com a música Her Eyes. Para vocês, Elevener, Her Eyes. Yeah. long time ago. Seems I've been running on empty, baby, and that's what's up to show. You took my good days, you were bad, bad days. I'm going downtown, no, I never thought you'd scream. You better run. So e após Eleanor ficamos com os Voodoo Circle e a música Heal My Pain, música retirada do álbum Broken Heart Syndrome, e terminamos esta sequência com os White Cross, e do álbum Equilibrium ficamos com a música Now. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service, e vamos iniciá-la com os Jekyll, e do álbum Relentless vamos ficar com a música Mr. Evil. Para vocês, Jekyll, Mr. Evil. Devil is due. E é com Heaven and Hell que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os Jekyll e a música Mr. Evil. Continuamos com os Alcatraz, banda de que faziam parte Yngwie Malmsteen e Graham Bonnet. E do álbum No Parole from Rock and Roll, ficamos com a música Too Young to Die, Too Drunk to Live. E terminamos com Heaven and Hell e a música Bible Black do álbum The Devil You Know. E os Heaven and Hell são apenas os Black Sabbath com Ronnie James Dio e Vinnie Appice. E é com Heaven and Hell que terminamos o Riff Service de hoje. Desejo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. Rock on! Thank you. walking the fine line between pagan and Christian.